Estou recebendo aqui agora o doutor Érico Queiroz Neto e o doutor Jorge Filho. Vamos falar sobre essas novas regras para as eleições de 2016. Deixa eu começar aqui pelo gordo Érico Queiroz Neto, tudo bem? Érico, seja muito bem-vindo ao programa Expresso mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, ouvintes da Passo da LFM. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. Doutor Jorge, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes do programa Expresso. Também digo que é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu comecei o programa hoje falando o seguinte: essas novas regras vieram, parece que para bagunçar e para complicar bastante a cabeça dos candidatos. O pessoal está preocupado demais, né? Sem dúvida, Antônio Cláudio. A legislação teve uma mudança muito grande e, na verdade, ela veio para simplificar. A intenção era simplificar o pleito eleitoral, diminuir muito propaganda, muito tipo de propaganda, porém ela é novidade, e tudo que é novidade acaba trazendo muitas dúvidas. Mas ela simplificou mesmo? Na visão de vocês, ela conseguiu simplificar de verdade? Ela apenas está sendo um laboratório para as eleições de daqui a 2 anos? Eu acredito justamente nisso aí. É isso. Que é um laboratório para as eleições. Vamos fazer um teste para os prefeitos de 2018. Depois a gente vê o que dá. É mais ou menos isso. Justamente. Eu acho que na verdade, ela veio até para cumprir um anseio popular de algumas coisas que a população já não aceitava mais, e essa nova legislação tá trazendo uma forma mais. Mais fácil, assim, para fazer política, mais tranquila para a população também. Entender o que os candidatos querem, mas não ter tanta informação, às vezes, inútil. E é o que o Érico disse, né? É uma mudança muito grande que a gente está tendo. Então, as próximas eleições, eu acho que vai estar mais tranquilo. É óbvio que se não decidirem mudar novamente todas as regras, né? Você acha que isso é um teste? Eles estão fazendo um teste agora? O que não der certo agora, na outra... muda. Vai ser assim? A legislação eleitoral, ela é muito volátil, ela muda praticamente toda eleição. Principalmente as resoluções do TSE, que na verdade não é lei, mas tem força de lei. Então, o que eu acredito que está acontecendo? Eles estão fazendo realmente um laboratório nas eleições municipais, para as eleições gerais de 2018. E principalmente, nós temos um problema enorme nessa eleição, que muitas dúvidas que acarretam a nova legislação, não têm julgados anteriores para isso. Então, eu acredito que o laboratório nessa eleição também é para criar jurisprudências para as eleições de 2018. Das que vão vir para o futuro. Sem dúvida. A cabeça dos candidatos, imagino que está todos pirados. Isso assim, eu estou falando de, seja dos prefeitos, vereadores em toda a região, né? É assim, eu fiz algumas palestras para candidatos a vereadores, né? E no início da palestra, a gente foi passando, jogando 1 milhão de informação para eles. E chegava no final da palestra, né? Eu olhava na cara deles, estava todo mundo sem entender nada, né? E assim, eu senti uma preocupação muito grande deles, principalmente na questão da prestação de contas. Porque eu costumo dizer o seguinte: a coisa mais importante numa eleição, aparentemente, é o voto. Porém, né, para o candidato, mais importante que o voto é a prestação de conta bem feita. Que se não for porque bem feita. Se você tiver voto e não tiver uma prestação de conta bem feita, você ganha a eleição e não assume o cargo. Tá, mas doutor Jorge, o que mudou nessa questão de prestação de contas das eleições anteriores? O que pode e o que não pode hoje? Nós temos, como o Érico disse, a resolução do TSE, ela está regulando, por exemplo, tem uma tabela para todos os municípios, o valor que cada candidato pode gastar. Então, por exemplo, Guaranésia, um candidato a vereador, pode gastar R$16.000 e alguma coisa. Que é o valor mais alto aqui da nossa região. Porque, por exemplo, Guaxupé, um vereador pode gastar na campanha, acho que é R$10.000. R$10.600 e alguma coisa por aí. Foi feito com base nos gastos anteriores. O candidato que mais gastou na campanha anterior, se eu não me engano, é 60% do valor. 70%, né? Então, quer dizer, isso só para a gente, para o ouvinte entender, quer dizer que aqui em Guaranésia teve um candidato que gastou um valor bem acima aí, graças a esse candidato, o valor nosso limite hoje é um pouquinho mais alto que das outras cidades. Exatamente. E eu acho assim, ainda mais o tempo de campanha se reduziu praticamente pela metade, então é importante que os candidatos estejam sempre afinados com quem está dando assessoria jurídica e contábil, no sentido assim, eu vou fazer um gasto. Como que eu faço o gasto? Não, eu vou atrás do contador para ver como esse gasto é feito. Então, todos os candidatos tiveram que abrir contas. O candidato, quando a candidatura dele é apresentada, a Receita Federal abre um CNPJ para o candidato, né? E esse candidato tem que abrir uma conta e todos os gastos tem que passar por essa conta. Então, assim, é muito burocrático. Não era assim. Não. Como não é que era feito? Antes era tudo feito através do Comitê Financeiro Único. Tá. Cada coligação... Cada coligação fazia... Tinha uma empresa, para o ouvinte entender. Justamente. Isso. E aí fazia doações para os candidatos. Então, a prestação de conta do candidato já tinha que fazer a prestação de contas de cada candidato. Porém, era muito mais simples, porque tudo passava por dentro do Comitê Financeiro Único. Tá. E hoje essa figura do Comitê Financeiro Único se extinguiu. Não existe mais. Não existe. Então, toda movimentação financeira, inclusive de doações por estimativa em dinheiro, tem que ser feita por dentro da campanha de cada candidato a vereador. E você levantou uma questão muito interessante, que é essa doação por estimativa. Como é que é isso? O que é isso? Por exemplo, eu sou candidato. Aí meu pai vai trabalhar para mim. Você tem que estimar o valor desse trabalho, ainda que ele não me cobre nada. Tá, ele não vai te cobrar. Ele não vai cobrar. Tá. Então vai entrar como uma doação dele e o gasto. E o valor estimado do trabalho, a doação vai cobrir esse valor estimado de trabalho. E esse valor estimado entra nesse limite? Inclusive, esse valor estimado entra no limite. Inclusive, ele tem que ser pelo valor de mercado. Então, vamos supor quanto que eu vou doar eleitoral? Um veículo para sua campanha. Sim. Eu tenho que fazer uma análise de mercado para ver quanto custa o aluguel do veículo. R$100, por exemplo. Exatamente. Aí o dele não pode custar R$20. Tem que estar na casa dos R$100. E isso causa muito problema pelo seguinte, principalmente quando é questão de doação para propaganda. A gente estipula, sei lá, um valor de R$30 para colocar o adesivo. No sessão de espaço do veículo para propaganda. Certo. O cara não entende que ele está fazendo uma doação de um valor estimado em R$30, que é referente ao espaço de sessão. Aí você vai fazer um recibo de doação no valor de R$30, ele não está cobrando, não estou recebendo também. Então causa. Na verdade, na minha concepção, isso aí é uma aberração da legislação. Ter que exigir esse valor estimado. É algo estranho, né? Porque se o carro é meu amigo, eu não posso colocar o adesivo de quem eu quiser. Justamente. Mas aí a gente entra em outra área também, que se a casa é minha, eu posso colocar um outdoor dentro da minha casa. Não pode. Não, é. E a legislação aqui não permite. Não é meio estranho isso? Sim, sim. Inclusive, outra mudança gigante que teve na legislação é a questão da propaganda visual. O que pode? Propaganda visual pode 50 centímetros quadrados. Ou seja... ainda fala o seguinte, é uma dúvida que todos os cursos que eu fiz de propaganda eleitoral, eu questionei e até agora ninguém me respondeu. Porque a legislação fala em 50 centímetros quadrados de adesivo ou papel. Papel ou plástico. Então, o que acontece? Normalmente, uma propaganda externa, ela é feita de banner. Sim. E banner de lona. É. A legislação não fala em lona. Então tem esse questionamento, pode ou não pode lona? Não tem jurisprudência que diz isso. Aí quem que vai ter que dizer isso? A nossa juíza eleitoral. Aí se decide no município. Vai ter que ser decidido no município. Pode chegar a decisão. Mas aí esse cartaz, vamos chamar lá de 50 por 50, eu posso colocar ele na porta da minha casa? Pode colocar ele na porta aí da sua casa. Aí eu posso colocar e forrar no muro? Não. E não é 50 por 50, é 50 centímetros quadrados. 50 centímetros quadrados. É, 60 por 40. Você não pode colocar... um do lado do outro, né? Porque é a unidade visual, não é, a unidade da propaganda. Eu posso colocar ele numa ponta de um muro e lá no outro, na outra ponta, sim, do muro eu posso colocar. Exato. Mas não pode dar o chamado efeito outdoor. Tá. Isso não pode acontecer. Inclusive, né? Um questionamento que aconteceu nessas reuniões que a gente fez é sobre se eu posso colocar um cartaz do prefeito e um cartaz do candidato a vereador junto, dando cada um de 50 centímetros quadrados. Não pode. Não pode, hipótese alguma. Certo. Tem que ser somente 50 centímetros quadrados na área visual. Você pode colocar, né, se é uma casa de esquina, você pode colocar de um lado e do outro lado. Mas junto, dando o mesmo efeito visual, não pode, hipótese alguma. Entendi. Agora, isso aí veio pra é o que o Jorge falou. É um anseio da comunidade que veio acabar com essas placas, faixas, porque era uma tremenda poluição visual, né? Mas a questão dos santinhos, que muita gente fala, como é que está definido? Santinho liberado, normal, igual sempre foi. Sim, alguns requisitos que tem que existir no santinho. É. Por exemplo, na candidatura majoritária, o nome do vice tem que ter no mínimo 30% do nome do prefeito, ele não pode ser pequenininho. Eleições anteriores, o nome gigante do prefeito e o pequenininho vice, isso não pode, tem que ser 30%. Bula de remédio, ficava no justamente, tem os mesmos requisitos, né? CNPJ, tá. Tem que estar no santinho, então... CNPJ da gráfica, CNPJ do candidato, tiragem, isso é muito importante, a questão da tiragem, porque para prestação de contas, a tiragem tem que constar no material que foi impresso, né? E tem que vir com a nota fiscal... De cada candidato. Com o CNPJ do candidato que está pagando. O vereador X lançou o santinho dele, sei lá quantos, 10 mil, 15 mil, 20 mil santinhos, tem que sair daquele limite de gasto sair, dele. Tem que sair tudo dentro do limite de gasto dele. Entendi. E outra questão, né? O Jorge ainda falou, aqui em Guarani a gente pode gastar R$16.030, como no máximo do vereador. Porém, né? O vereador, não é que o vereador pode gastar isso. Isso é o máximo de gasto que ele pode ter. Exato. Porém, ele tem que ter origem desse dos recursos que ele vai gastar. Ah. E onde é que está essa origem? Ele tem que ter, na declaração de bens dele, que ele tem que ter justamente. E aí nós vamos demonstrar que ele tem isso para gastar. Nós vamos entrar no ponto das doações. Então, por exemplo, você pode doar para o candidato? Você pode doar, mas você tem um limite para doar. 10% do que você declarou no seu imposto de renda. Entendi, eu não posso doar, eu quero doar, sei lá, 20, 30%, não, é 10%. É 10%, é o limite. É o limite. E nós temos uma diferença hoje, é a doação por empresas, né? Que não é possível mais. Isso que eu ia perguntar agora, empresa de forma nenhuma pode doar? De forma nenhuma. Nem para vereador, nem para pro candidato a prefeito. Na eleição passada, liberado, né? Foi liberado. Não pode, porém, puxou um mício, né? Que era guardiças remunerados, todo mundo gostava, né? Não pode. Porém, o comício hoje, ele ficou muito xoxo, porque ele só pode tocar música de campanha, jingle de campanha, não pode nem colocar uma sonorização diferenciada no comício, e tão somente pode ter a palavra dos candidatos. Falando. E aí não traz interesse da população. Então, nesse ponto, assim, eu vou dar uma opinião pessoal minha. Isso eu acho que a população tinha que ir. Vai ter o comício do candidato A, do candidato B, tem que ir em todos os comícios, porque assim, é um mês que você vai passar vendo o candidato que vai gerir a cidade durante 4 anos. Então, é uma coisa importante. É de extrema importância você entender quais são as propostas de um, quais são as propostas de outro. Então, assim, isso é uma opinião pessoal, não tem nada de jurídico nisso que eu tô falando. Mas eu acho que é um exercício de cidadania você participar, ouvir o horário eleitoral. E cidade do interior, infelizmente, a pessoa não vai nos comícios por medo, né? Ah, não vou no comício desse candidato, porque senão podem pensar que eu vou votar nele. Boa tarde, meu amigo Antônio Cláudio. Propaganda dentro de comércio. Pergunta aí pra eles, pode? Depende. Depende do tipo de propaganda. O que pode? Dentro pedir voto, pode normalmente, entregar santinho. Pode afixar alguma coisa. Eu tenho uma loja, eu posso distribuir santinho dentro da minha loja. Pode. Não tem problema também. Mas eu não posso não fixar pode um cartaz é dentro da minha loja. Cartaz, eu já não nem santinho, nem nada. Fixar na parede não pode nada. Agora, pedir o voto não tem problema nenhum. Até é interessante, muitas empresas têm sites, né? Você não pode colocar um, dentro de um site de uma empresa, uma propaganda eleitoral. Não pode. No site, né? Também no site não. Na página, agora vamos falar do Facebook, já que você veio entrando em questão da internet, o Facebook está inundado aí por santinhos de todos os tipos e de todos os lados. Que, tá liberado? O Facebook pode praticamente tudo. Liberado. Pode praticamente tudo. Propaganda virtual pode praticamente tudo. Com exceção pode também site do próprio candidato, mas não é viável, porque tem custo tal, e aí a burocracia é maior, né? E tem limitação do que pode e do que não pode. De onde está hospedado o site, redes sociais, tem toda uma questão burocrática aí. Justamente. Redes sociais não tem problema nenhum, pode ser utilizada da forma que quiser, desde que não traga prejuízo para outrem, né? Não traga ofensas morais, nem. É importante ressaltar que, assim, ofensas morais constituem crime. Não só. Isso é importante. Tem muita gente que pensa que o mundo virtual é diferente. Exatamente. Né? E porque a gente tem nesse mundo virtual os fakes. E aí, como é que vocês vão controlar, mas trabalhando aí nas suas coligações, os fakes? O fake, na verdade, é caso de polícia. Então, vai ser encaminhado para Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral provavelmente vai mandar abrir o inquérito. E assim, não façam, porque o fake descobre. Você consegue descobrir. Você polícia, descobre pelo IP. Você vai na polícia, cara. A polícia já descobre da onde tá vindo os fakes. Rapidamente. Né? Isso daí. E é crime. É crime, vai, inclusive, pode ser até crime. É crime eleitoral e é crime, dependendo do que foi feito lá, é crime constante no Código Penal. Então o Facebook pode tudo mesmo, Gordo? Quase tudo. Propaganda pode tudo. O cara pode. Mas se o cara, eu, por exemplo, eu tô lá na minha página, na minha linha do tempo lá, o cara pode me marcar? Ah, não. Então, não pode ter ser abusiva a propaganda. A legislação vaga não pode ser abusiva. Então, marcação. Isso não pode, a gente, então. É assim, não tem ainda uma decisão sobre isso, é aquele mesmo caso. Porém, a gente aconselha que não faça, porque você está invadindo a privacidade. Exato. Da outra pessoa. Certo. Então, pode qualquer propaganda no Facebook, desde que não tenha invasão da privacidade. Antônio Cláudio candidato, eu posso postar lá a minha fotinha, meu santinho, na minha página. Sim. Aí o Gordo, o Eric, o doutor Eric e o Jorge, vão votar no Antônio Cláudio, aí vocês podem compartilhar aquele santinho. Mas eu não posso marcar vocês. E nem fazer o compartilhamento na linha do tempo alheio. Tá, isso a gente não pode fazer. Não pode. Aconselhava não fazer. E a questão de gastos também, né? Você não pode, por exemplo, pagar alguém pra botar o teu santinho na foto de perfil da pessoa. Isso tá vedado. E nem fazer propaganda no Facebook paga. É. Porque tem propaganda paga também. Isso também não pode. A internet você pode fazer propaganda, mais ou menos nesse sentido aí, quase que tudo liberado, gratuito. Você não pode fazer nada que seja pago. Mas é ruim isso, né? Não tem muito limite na internet, né? É que realmente é difícil controlar a internet, até porque a rede é mundial. Então, você fazer o controle específico disso aí acaba ficando inviável. E essa campanha é uma campanha que vai ser muito pautada na internet. Né? A internet está muito presente hoje. Algumas pessoas falando, essa campanha é 40% da internet. Eu acho que é muito mais que isso. Acho que é uma campanha de 70% de internet. Ó, o Luiz Henrique aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio, doutor Érico, doutor Jorge e todos os ouvintes. Os santinhos no Facebook devem constar o CNPJ e as coligações? Eu ia falar isso agora por pouquinho. É uma questão. Assim, não tem. Não, como não tem custo, não tem que constar o CNPJ. Teoricamente, não teria que constar o CNPJ. Porque o CNPJ você coloca no que você vai pagar. Porém, como é uma eleição diferenciada, uma eleição nova, né? A gente tem que pautar pela precaução. Resguardar os candidatos. Então, coloquem. Né? A orientação é assim, eu costumo dizer pro pessoal nas reuniões nossas lá, que é assim, tudo que você me perguntar se pode, eu vou falar que não. Tudo que você perguntar se deve fazer, eu vou falar que deve. Pra questão de segurança, tanto de propaganda quanto de prestação de contas. Por quê? O jurídico, ele numa campanha eleitoral, ele é o chato da questão. Porque você tem que se precaver de tudo. Certo. Pra não, justamente para não criar problema futuro, tanto pro candidato quanto pra coligação, pra gremiação. E essa questão do CNPJ na internet é uma questão complicada, é o que o Érico disse. Coloquem, mas na legislação, se a gente for analisar, tá escrito que o CNPJ tem que estar no material impresso. E aí, sobre a internet, ela não fala se tem que ter o CNPJ ou não. Então, assim... Na dúvida, coloque. É mais ou menos isso. Exatamente. Olha, vou fazer mais um intervalo comercial, a gente volta para finalizar já esse bate-papo aqui. Eu quero saber sobre cabos eleitorais. Como é que funciona, como é que vai funcionar isso? Daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Programa Expresso. Sábado, só dá Expresso. É o programa Expresso aqui na sua pássaro da IRFM. Eu continuo nesse bate-papo com Érico Queiroz Neto, doutor Érico Queiroz Neto, doutor Jorge Filho, falando sobre essas novas regras para as eleições de 2016. Questão dos cabos eleitorais. Já tem um posicionamento final sobre como é que vai funcionar isso? Se cada candidato pode contratar quantos cabos quiser? Se vai ser um trabalho de voluntariado? Como é que isso vai funcionar? Então, questão do cabo eleitoral, Antônio Cláudio, temos três vertentes para o cabo eleitoral. Nós temos o cabo eleitoral contratado, que é o profissional, né? Nós temos o cabo eleitoral por doação, que ele se dispõe a realizar o trabalho gratuitamente, mas com horário, com certa... E os colaboradores, que também são cabos eleitorais, mas nem entra na questão da conta partidária, esses cabos eleitorais, da conta... da prestação de contas do candidato. Eles não entram. O colaborador não. Aquele que é o familiar. Vota, que vota em você e pede voto pra você. É o familiar que vai na sua camisa. É o familiar que vai na casa do vizinho pedir voto pra você. Tá. É o que vai fazer o. Inclusive, esses cabos eleitorais, esses cabos eleitorais que são colaboradores, o que a gente consegue? Que nem são familiares, né? E muitas vezes não estão junto com o candidato ali. Os de doação. Mas se ele sair, pegar uma rua inteira e fazer quase que metade da cidade, ele se torna problema. Um cabo eleitoral. Se ele for colaborador, não. Mas então, é uma linha tênue aí, né? Você porque... tem uma discussão aí nesse sentido. Ah, tá, mas ela é minha ela filha, mistura mas muito, andou, ela mistura muito com o cabo eleitoral de doação. Não tem nem dúvida. Porque aí o que a gente aconselha? Faça por doação. É o mais viável. Mesmo que seja colaborador, não sei que seja pai, mãe e filho, aí... Ainda até, assim, eu entendo que você deveria ter a doação. Se for um membro familiar. Nada impede que se faça doação. Então faça doação. Adesivos de carros. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? O adesivo de carro é a mesma questão dos 50 por 50, 50 centímetros quadrados, né? E... É onde tem a grande novidade da eleição aí. É permitido o citru, que é o perfurado, o adesivo perfurado de traseiro. Esse adesivo perfurado traseiro, nessa eleição, é a maior propaganda que um candidato pode fazer. Porque ele pode ocupar toda a extensão do vidro traseiro do carro. Entendi. Então, a maior propaganda que um candidato pode fazer é colocar o adesivo traseiro no carro. Mas ele pode colocar quantos ele quiser? Só no vidro traseiro. Não tem limite, tá? Não tem limite. Ele pode tomar todo o vidro traseiro. É um adesivo perfurado. Certo, perfurado. Não é o adesivo. Tá, mas de aí ele pode, se ele tiver condições, os limites dele der pra ele colocar 100 adesivos em 100 carros, ele pode. Tranquilamente. Se tiver dentro do limite de gastos dele lá, tranquilo, ele pode fazer. Pode fazer. Talvez uma das grandes novidades, então, que a gente tem. Na minha concepção, é a maior novidade da campanha eleitoral desse ano, é essa aí. A gente teve também, nas campanhas passadas, as propagandas feitas em jornais e revistas. Elas podem? Continuam do mesmo jeito? Continuam do mesmo jeito, tem que ser pago. Né? E até um oitavo de página. Em tabloide, tem até revista, depende muito do tamanho do veículo de comunicação, tem a metragem. Mas a regra é um oitavo de página. Tem algumas questõezinhas mais, né? Não pode exceder 10 anúncios, tem alguma coisa nesse sentido aí. Outra questão que eu queria levantar com vocês aqui. Bom, vamos imaginar que o vereador vença a eleição e desista depois de eleito. O que acontece? Assume o segundo da coligação? Depois de eleito? Depois de eleito. Vamos imaginar que o vereador X, ele é eleito, elegeu aí o prefeito de lá, chamou ele para ser secretário de algum cargo então, lá. Normalmente ele vai tomar posse antes, né? Tá. Ele vai ser diplomado, depois ele vai tomar posse, aí ele vai se afastar do cargo para assumir uma secretaria, seria isso a pergunta? Isso, tá. Aí assume o primeiro suplente. O primeiro suplente. Da coligação. É. Da coligação dele. É. Isso aí foi uma coisa que teve uma dúvida muito grande há um tempo atrás, mas se pacificou que é da coligação. E se ele desistir no meio do caminho, antes de ser diplomado? antes de ser diplomado, também assume o... Mesma coisa. É, porque nós temos um sistema no Brasil, mas aí assume binário. De forma definitiva. É um sistema binário. Então, um candidato a vereador, por exemplo, ele tem, na eleição proporcional, ele tem cinco números. Os dois primeiros números são o número do partido. Então, na verdade, a gente vota no partido e tem a opção de escolher o representante do partido em quem você está votando. Tanto que os votos, eles são todos, a grosso modo falando, todos somados e distribuídos pelo número de voto que cada candidato precisa, para os mais votados dentro do partido vão entrando. Então, assim, se sai um... Que é o chamado coeficiente eleitoral. Exatamente. Se sai o que foi mais votado, vai entrar o segundo lugar. Isso é interessante a gente explicar para a população, que muita gente não sabe disso. Então, mas aí o que acontece? Quando se forma a coligação partidária, aí muda-se isso aí. Na verdade, ele vai continuar votando no partido, só que esse voto ele vai pro bolo da coligação. Pro grupo, pra coligação. Grupo, exato. Tem de 4, 5 partidos, muitas vezes. Aí o que acontece? Anteriormente, o entendimento era que se o candidato X renunciasse ou saísse do cargo, a vaga seria aberta pro partido ao qual ele pertencia. Tá. Aí seria o suplente do partido. Do partido, e não da coligação. Vaga, justamente. Posteriormente, a partir de 2008, 2009, surgiu a jurisprudência majoritária, até a decisão da ministra Carmen Lúcia, que foi fundamental nisso aí, para consolidar que a vaga é da coligação. E eu acho mais justo mesmo. Por quê? Porque muitas vezes o candidato, tem o partido X, ele tem 3 candidatos. Aí teve um candidato que foi eleito com 300 votos, e tem mais 2 candidatos, um com 50, outro com 20 votos. E o segundo mais votado daquela coligação teve 290 votos, mas ele pertence ao partido Y. Ele não vai entrar. Então ele não vai entre o cara de 50 votos. Então não é lógico e não é justo. Então o mais justo é que e nós tivemos também um precedente, acho que foi em 2008, que foi o ministro Gilmar Mendes que fez a votação, que foi o seguinte: olha para você ver a complexidade da questão. Tinha sido eleito e na coligação o segundo mais votado, o primeiro foi eleito, entrou, teve que sair para assumir uma secretaria. O segundo mais votado, ele estava na coligação e era de um partido. A partir do momento que ele foi esse primeiro mais votado saiu, ele já estava em outro partido que não compôs aquela coligação. E aí o ministro, ele decidiu no sentido de que não, o mandato seria da coligação. Se ele saiu da coligação, ele não vai ter esse mandato. Então seria o terceiro mais votado dentro da coligação, dentro dos partidos que integraram a coligação. Interessante até explanar um pouquinho sobre a questão pro eleitor mesmo entender como que ele está votando, né? Isso. Como que funciona uma eleição proporcional? O que é coeficiente eleitoral? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Quando você vai votar num candidato a vereador, você vai votar nele, mas você vai votar no partido dele, principalmente, ou na coligação. Como que elege o vereador? O vereador, ele é eleito, são 11 vagas na Câmara, né? Aí você pega o número de votos válidos da eleição. Isso e vale para todas as cidades, gente? Para todas as cidades. Aí você divide pelo número de cadeiras na Câmara. Então vamos supor que Guaranésia tenha em torno aí de 13 mil votos válidos. Nós temos 15 mil eleitores. Que desconta os que não votam, os nulos e os brancos. Dá mais ou menos 13 mil eleitores. 13 mil, Aí você pega e divide. Vamos fala que é 11. Seja 11. Para arredondar, tá mais prático. Aí você vai dividir esses 11 mil votos pelas 11 cadeiras na Câmara. Aí vai dar um coeficiente de mil votos. Aí, o que acontece? Cada coligação, ela tem que atingir, juntando todos os candidatos, os 22 candidatos daquela coligação, a cada 1000 votos que ela atingir, ela vai eleger o mais votado da lista. O primeiro mais votado. Aí, se ela tiver 3000 votos, ela consegue colocar 3 vereadores. Exatamente. 4000 e assim. E depois tem as sobras também, que aí é um cálculo um pouco mais complexo. Essas sobras vai também. Aí as sobras vai para. As maiores sobras elegem. Faz essa conta toda aí, sobra uma vaga e não tem nenhum dos partidos que tem 1000 votos. Tem mais 1000 votos. Aí quem tiver 700 é a maior sobra. Mas por exemplo, não adianta a maior sobra ser de um partido que não elegeu um. Ah, sim. É um cálculo um pouco mais complexo. Acho que é mais tranquilo para todos nós entendermos. E pesquisa, questão de pesquisa, enquetes. Como é que está isso daí? Pode, não pode? Não, porque nas eleições passadas, meu amigo, todo dia tinha uma enquete diferente nas ruas. Enquete não pode. Não divulgação pode. Enquete, de enquete não pode. De jeito nenhum, mas pesquisa. Pesquisa pode ser divulgada. Mas tem uma série de regras extremamente complexas. Inclusive, eu não aconselho a quem eu dou assessoria que divulgue pesquisa, porque é um transtorno tremendo. O norteamento de regras é enorme, inclusive para a empresa que vai fazer questão de registro de pesquisa. É complicado. É muito complicado. Tá, mas se alguém quiser, pode fazer tranquilo. Pode a enquete não, mas a pesquisa dentro não, de todas. Só a pesquisa. Tá. Tem gente mandando mensagem: todo candidato tem um limite de gasto estipulado pelo TRE, como também os candidatos a prefeito, que impede doações a qualquer eleitor, sujeito até mesmo a cassação. A gente já falou sobre isso, né? É, isso aí é abuso de poder econômico. Você comprar voto, é abuso de poder econômico. Eu não entendi muito bem o que ele parece que ele está querendo dizer isso. Pelo que eu entendi é o seguinte, nós falamos do limite para vereador, que é 16 mil aqui. Isso. Prefeito, acho que se não me engano é 108 mil, alguma coisa nesse sentido aqui em Guaranese. E ele está falando se exceder isso, se pode ter a cassação. É aquela questão que nós falamos, né? No final ele diz já que é... Todo candidato tem um limite de gastos estipulado pelo TRE, como também os candidatos a prefeito, o que impede doações a qualquer eleitor, sujeito até mesmo a cassação. Isso é crime, compra de voto. Totalmente. As regras das limitações dos vereadores são as mesmas do prefeito, né? Teoricamente teria que dar cassação mesmo. Mas tem que ser provado, tal, mas. Isso aí não pode ser feito de hipótese nenhuma. Inclusive, né, eu acho que a legislação ela apertou o cerco em cima da prestação de conta eleitoral, né, e agora está vindo apertando mais ainda, né, principalmente por causa do Caixa 2, dessas doações, dessas compras de voto mesmo. Graças à nossa querida Lava Jato. Justamente. Eu trouxe aqui, esses limites, ó. Guaranésia, nós temos 15.355 eleitores, valor que o prefeito pode gastar R$108.039,06. Vereador, R$16.030,66. Só para comparar, Guaxupé tem 38.356 eleitores. Prefeito pode gastar R$188.750,92 e o vereador R$10.803,91. O vereador de lá pode gastar menos que aqui. Do que o daqui. Outra questão, antes da gente finalizar, que a gente já está até com o tempo estourado, mas o assunto é bacana e é super atual. Pastores de igreja, padres, pregadores, eles podem utilizar o púlpito lá para pedir votos? Essa é uma questão complicada. É assim. Nós até divergimos aqui um pouquinho. Eu entendo que juridicamente falando não tem impedimento nenhum. É que é uma questão moral, né? Não se pode utilizar a religião com fins eleitorais. Isso não se pode, não se deve. Porque a legislação não impede que pastores, que padres, que qualquer a não ser a legislação eleitoral. No caso do padre, por exemplo, né, o código canônico não permite que padre tenha envolvimento político partidário e peça voto. Mas isso é uma regra da Igreja Católica. Justamente, né? Mas fora isso, não tem problema nenhum. Aí a gente até divergiu um pouco em relação a isso. Assim como você não pode ter um abuso de poder econômico, eu entendo que você não pode ter abuso de poder religioso. Eu acho que é uma questão um pouco complexa. Se você conseguir comprovar aí um abuso de poder religioso, né, talvez possa ter algum problema. Então, é uma questão que é muito assim, moral. Então, é que vem para aquela questão, o que que não pode? A legislação prevê o que que não pode, né? E aquela questão que foi perguntada anteriormente, eu posso fazer propaganda ou pedir voto dentro de um estabelecimento comercial? Pode, desde que não seja fixação de propaganda, você pode. Porque você pode pedir voto dentro de qualquer local que tenha livre acesso de público. Né? E a igreja também tem livre acesso de público. Então, nada impede. Mas não é uma questão moral e eu não aconselho que se faça por questão moral. mas impedimento legal eu entendo que não existe. É isso, né, Jorge? É. Queria agradecer a vocês dois aqui, show de bola, acho que foi muito bom. Faltou alguma coisa pra gente esclarecer? Algumas dúvidas que chegam até vocês, que de repente vocês podem ajudar a esclarecer aqui? As dúvidas são inúmeras. A gente conversou lá fora, eu e o Dr. Jorge, tiver 10 horas pra gente falar. Vai ter coisa pra falar. A dúvida que mais chega lá pra vocês dois, que a gente não falou. De propaganda, o que pode, o que não pode em propaganda. Se pode jornalzinho, se tem que colocar CNPJ, se tem que colocar tiragem. Propaganda, vamos imaginar que a propaganda volante seja aprovada. Ela tem que aparecer o CNPJ também no áudio? Não, mas tem que passar. A primeira coisa numa propaganda volante é o jingle. Sim, você tem que ter, você tem que comprar esse jingle ou receber por doação ele. É a primeira coisa que acontece nessa questão. Que muitos candidatos se esquecem desse detalhe, que tem que prestar conta disso. Ah, mas tem candidato que não usa, a gente tem um estúdio aqui da rádio, tem candidato, por exemplo, que não usa o jingle. Ele usa uma música institucional. Então, alguém vai ter que... Ah, mas aí a gente vai cobrar, por exemplo, só a locução. E nesse jingle vai aparecer, na locução, no áudio, tem que aparecer? Não, no áudio não. Não tem que aparecer impresso, na prestação de contas. No caso, na prestação de contas, na nota que a rádio ou o estúdio for transmitir. Justamente. O obrigatório, como sempre foi, é a questão da coligação, né? Sempre falar a coligação. Ah, sim, né? Sim. Isso aí o pessoal não pode fugir. Sem dúvida. E você, Jorge? É, mas é mais ou menos as mesmas coisas. Divulgação, propaganda, o que, que pode na internet, o que, que não pode... Essa questão, na minha casa, eu quero fazer uma propaganda maior, é minha casa. Não, mas não pode, você tem a fachada pra rua, então tem toda essa questão aí. O eleitor ficar bem atento, né? A tudo isso também, exatamente, né? Exatamente. Com certeza. Porque passa por ele isso, né? Essa fiscalização mais dele do que da própria justiça, né? Porque ontem até me perguntaram, né? Engraçado que ontem um eleitor me perguntou se poderia colocar na porta da casa dele: senhores candidatos, né? Já escolhi o meu voto, espero que vocês não batam em minha porta. Tudo bem, você pode colocar. Ele pode fazer isso. Até bom, né? Instrui os candidatos. Tô vendo que vai chover de casa. Érico, muito obrigado, viu, pela participação. Jorge, eu que agradeço a possibilidade de estar podendo falar aqui. Parabéns aí pelos dois jovens promissores advogados aqui de Guaranésia, né? É só uma realidade, né? Então, os jovens já tomando conta de duas das principais coligações, são tradicionais de Guaranésia, né? E fico contente com isso. Valeu, muito obrigado. Sorte pra vocês. Se a gente precisar, a gente pede socorro. Estamos à disposição. Intervalo comercial e voltamos já, dando sequência no Expresso de hoje.